sua, sua atitude vulgar, não me assusta. Me pega ligeiro, me deixa sem jeito. Dentro de mim, queira estar, sair, entrar, suar, molhar, queira arfar. Suas mãos grandes em meu corpo irão tocar, e minhas mãos e bocas para o céu irão te levar. Nada de preliminares, vamos direto ao ataque. Pelas mãos e bocas irão agir. Adrenalina em seu último grau. Total, geral, letal, fatal e tal. Sua boca molhada descansa sobre meu corpo, ardendo de prazer. Te enlouqueço aos poucos, olhando nos meus olhos, adivinhando os meus desejos. Kiss my body. Kiss my sem jeito. Dentro de mim, queira estar, sair, entrar, suar, molhar, queira arfar. Suas mãos grandes em meu corpo irão tocar, e minhas mãos e bocas para o céu irão te levar. Nada de preliminares, vamos direto ao ataque. Pernas, mãos e bocas irão agir. Adrenalina em seu último grau. Total, geral, letal, fatal e tal. Sua boca molhada descansa sobre meu corpo, ardendo de prazer. Te enlouqueço aos poucos, olhando nos meus olhos, adivinhando os meus desejos. Kiss my body. Isso pra mim não importa. Falta de amor próprio, não. Só quero tê-lo de novo. Tê-lo de novo.